O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Coordenadoria Regional do PROCON MG em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, expediu nesta quinta-feira, 10 de janeiro, uma portaria na qual determina a fiscalização de 72 postos de combustíveis suspeitos de formação de cartel. A fiscalização terá início neste final de semana e contará com a participação de fiscais do PROCON Municipal. Os postos a serem fiscalizados nos próximos 10 dias, conforme determinação do PROCON, foram citados pela ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, por tentativa de cartelização. O promotor de justiça Fernando Martins explica a situação vivida pelos consumidores em Uberlândia. As movimentações de preços de combustíveis em Uberlândia, elas são terríveis, e elas são reiteradas e elas são danosas aos consumidores. Então, a considerar o ano de 2018 especialmente, que o Ministério Público fez? A cada movimentação, nós requisitamos da ANP uma manifestação sobre eventual concentração de preços. E tivemos agora, no final de 2018, uma resposta da ANP demonstrando, por análise econômica, que essa concentração de Uberlândia estava existindo. Estava existindo da forma tentada. Então, como a lei da concorrência ou da anticoncorrência estabelece uma previsão de sanção, inclusive para tentativa de cartelização ou de concentração, o Ministério Público instaurou agora um procedimento justamente a partir dessa nota técnica da ANP. E soma a essa nota técnica da ANP um outro problema, é que está havendo a movimentação hoje a menor, ou seja, a suavizar o preço do combustível em nível federal. Entretanto, esse reflexo não está vindo para as bombas dos postos de gasolina. Então, o Ministério Público está atuando nesse sentido. Se confirmada que não houve a movimentação favorável ao consumidor, e é o que nos parece que aconteceu, nós vamos instaurar um processo administrativo contra cada um dos postos de gasolina indicados pela ANP. Afinal, a lista da ANP tem 72 postos. É esse o trabalho que nós vamos fazer. E certamente ingressaremos também mais tarde com uma ação civil pública. Então, esse é o trabalho que nós vamos fazer. Esse documento da ANP é um ponto de partida muito importante e interessante. Ainda segundo o MPMG, será feita análise da nota fiscal de venda de todos os tipos de combustíveis fornecidos pelas distribuidoras aos postos revendedores desde o início deste ano, em comparação com a nota fiscal de venda pelos postos aos consumidores. Além disso, será verificada a compatibilidade com o valor designado na bomba do posto revendedor. Ainda segundo Fernando Martins, a investigação poderá se estender por outras áreas do Ministério Público, uma vez que foi encaminhado ofício à Promotoria de Justiça com atribuição na defesa da ordem econômica e tributária. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.